O sonho de viver, o sonho de viver melhor. O sonho de viver, o sonho de viver melhor. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez entrar na vida do crime. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez abrir mão de tudo, sabia? Um sonho de viver melhor. Foi o que me levou à prostituição. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez ter um encontro com Jesus. O sonho de viver melhor rastou vários ló na caminhada e só atou vários nó, muralhas ao redor, o leão ao derredor e o medo de voltar sete vezes pior. Veja só, eu fui só mais um vivendo o platum real, descomunal, onde rajam de fal. Cresci assim entre o crime e a miséria, vendo a pobreza alguns palmos da janela. Esgoto a céu aberto, ruas de terra, família desestruturadas, favela. Enfim, sequela de uma vida maldita. Colher sem plantar, sem regar, reflita. Eu vi Golias, tio, não me intimidei. Vários traidor pra arrastar, pra posar de rei. Sei bem, na ocasião o tentador, vê só, me pegou de orelha, tiozão pesou, pensou. Montado nas naves, taça ergas, perversas rodeiam, os pipoca perseguem. Pra você eu é de ofereço, tudo tem um preço. Soma mais um tento, quantos pá no intento. Dinheiro, vários debate, vários abate, vários conflitos, vários desejos, vários massacres. Porque lá descontos estão perdendo a salvação, naufragando num poço de perdição, irmão. Olha ao seu redor e perceba onde tá seu coração, tá sua riqueza, perceba. Vida em abundância, o Senhor não leva em conta nosso tempo de ignorância. O sonho de viver melhor foi o que me fez entrar na vida do crime. O sonho de viver melhor foi o que me fez abrir mão de tudo, sabia? O sonho de viver melhor foi o que me levou à prostituição. O sonho de viver foi o que me fez ter um encontro com Jesus. Desde moleque, Tati, eu vejo as fitas como é. Problemas de montão, miséria e solidão. A rua é a fuga, é onde tudo pode. Na rua desabafa a ira e os canhão explode. Vê os moleque na corrida, sem comida nos instiga. Me dá minha Bíblia. Em Gálatas 5 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Vejo a ambição, vejo a solidão, vejo a maldade, vejo a depressão. A rua é o limite visual da opressão, é onde o diabo reina e gera escravidão. As igrejas tão vazias, os bailes tão lotados, as meninas se venderam, os manos viciados. Oh meu Deus, aonde vai parar? Meu povo se matando e os bandidão falando a pá. Aleluia, obrigado meu Senhor, por ter no rap uns crentes que atropelam o opressor. O sonho de viver, o sonho de viver melhor. O sonho de viver, o sonho de viver melhor. Esse sonho faz com que a cada dia centenas de pessoas se matem. Falo de pessoas que diariamente, por conta dos seus sonhos, matam a essência da vida, que são os planos de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas. Sonhos. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez entrar na vida do crime. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez abrir mão de tudo, sabia? Um sonho de viver melhor. Foi o que me levou à prostituição. Um sonho de viver melhor. Foi o que me fez ter um encontro com Jesus. O sonho de viver melhor. O sonho de viver, o sonho de viver melhor. O sonho de viver, o sonho de viver melhor.